Tenho a impressão de que já passou. Não há mais o que fazer. Queria apenas dar um adeus. Não pude. Faltou tempo. Por que o tempo me faltou, se só de tempo eu consisto? Tempo de pensar, de agir, de falar. Só de tempo me faço existir. Por que então culpo o tempo, que na verdade está sempre comigo? Tenho a impressão de que sou consumido pelo próprio tempo de que me fiz amigo.